Você não sabe que existe amor sincero, e ele é tudo que eu quero, e pode te fazer feliz. Você não sabe que existe.